do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, is tuned into your programme today because of the Strokes. Ow! Nandão, já pensou quando esse Billy Preston sair das caixas de som do Estrelinha da Lapa, agora no Ronca Ronca? Vai subir pelas paredes, vai não, maluco? Hã? Não. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 10 de março de 2009. Estamos ao vivo e até meia-noite o Jumboteco vai cortando os ares freneticamente. Aquele lance, como sempre. Capota arriada, vidro quebrado que não sobe. Qual é o dedinho? Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. É isso aí. Muita gente voando, né, velho? Hã? Boa noite, Nandão. E aí, queridão? Tem logo um Pederneiras pra gente mudar... Você tá meio azedo hoje, hein, cara? O quê? O Pederneiras? Você, pô. Que isso, cara? Estranho, pai legal. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai... Fique por aqui, você está em boa companhia e muito mais músicas para você, com muita emoção e alegria. Ai, ai, ai, ai, ai. Ronquinha que antecede a nossa comemoração de 3 anos pelo programa aqui na Oi FM, edição pra lá de festivo. Curtiu, Billy? Pô, hein? A Agora sim! Acertei? Não, não, dá uma olhada pra porra, trás. Porra, maluco. Que é isso, cara? Billy Preston. É muita pressão. Nandão, por favor, dá uma olhadinha pra trás e vê como é que tá a capacidade de Jumboteco já logo no início, subindo. Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Ai, tá 30% de lotação, querido. Ah, é? Então é. Falta bastante. É, tem uma galera no saguão, né? Comendo, sabe como é que é? Ah, tá. Então a gente vai ter que dar uma enroladinha pra falar dessas criancinhas que estão aqui. Fala pra neguinho correr, sebo na canela, pra chegar, pra chegar rápido. Essa é do ano. É. Não é do ano? É. Do ano inteiro, 2009 começou agora. Eu já aposto que é do ano. Fala assim, chega aí, entra atenção, aí. Atenção. Manda os voadores aí. Atenção. Alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. É muita gente voando, mano. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, vai tocar uma música com um pouquinho mais de 5 minutos. Para o Jumboteco ter a capacidade máxima e a gente passar adiante a historinha das criancinhas, tá? Tá preparado, meu amigo? Tem sido segurando forte? Não, hein? Não, olha não, isso não, aqui, não. Aproveita e manda um abraço para Marcelo Chazão ouvindo a gente. Porra, Marcelão, família de super-heróis, um beijo. आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है राजा राजा जिंदे शामी आने के तले जो सारी तारे नीले आसमान के तले जय हो शुभ्र हो जय हो कामे दे जय हो काले दे जय हो Thank you. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aqui fala Darcy Reis, em nome da Colômbia do Brasil, que se sente orgulhosa de apresentar à família esportiva brasileira este documentário da magnífica campanha da Seleção Nacional representando as cores de nossa bandeira no mais difícil campeonato do mundo até hoje realizado em disputa da Taça Jules Rimet. Esta realização somente foi possível com a cooperação da equipe esportiva mais ouvida do Brasil, a da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ao espírito empreendedor do seu diretor Murilo Leite, que nos cedeu com exclusividade as gravações dos jogos descritos por Pedro Luiz e Edson Leite, e ainda a Gazeta Esportiva, na pessoa de seu diretor Carlos Joel Nelly, que nos forneceu todo o material indispensável para a ilustração da capa deste long play. E neste instante, você tem em sua casa os primeiros lances da nossa estreia na Copa do Mundo, enfrentando a poderosa seleção austríaca, dia 8 de junho de 58, em Uddevalla, na Suécia. E para tal, ouçam Edson Leite. Atenção, Brasil! Vai ser iniciada a partida entre Brasil e Áustria. Não, não, dá aquela olhadinha pra trás, por favor, ver como é que tá a capacidade. Ah, agora já estamos com 70%. Opa. Então, setentinha já dá pra gente falar das criancinhas, das não, seis criancinhas. Já é. Não, o fato é o seguinte, muitos ouvintes ouvem o programa conectados. Oh, yeah. E aí, tipo, pô, dá uma ligada no Ronca, através do MSN, sei lá o quê. Não. Dá uma ligada no Ronca. Eu acho melhor espalhar a informação de que é bom ligar o Ronca Ronca, porque essa é a promoção do ano, é ou não é, querido? E nós vamos com ela até meia-noite. Quem não chegou ainda ao João Boteco tem até meia-noite, quase duas horas, para se informar. Enfim, sexta-feira agora, dia 13, a gente dá de cara com a comemoração à volta da festa ao Estrela da Lapa, dos três anos do Ronca Ronca aqui no FM. E, evidentemente, quem ganha o bolo, quem ganha os presentes, é a nossa audiência, Nandão. É por ela que nós estamos aqui há muito tempo. Concorda? Sim, sem dúvida. Essa turma que já está conectada com a gente, enfim. Então, esse é o pessoal que vai sair de lá mais feliz do que pinto no lixo. Então, nós teremos a apresentação da novíssima banda carioca Os Outros, que está em estúdio, gravando seu segundo disco independente, produzido pelo Lucas Macedo Brasov. Teremos farta distribuição de CD Ronca Ronca, escova de dente Ronca Ronca, camiseta, CD dos Outros, enfim, uma desorientação total. E aí, qual é o mimo especial nessa edição festiva de três anos do Ronca Ronca no FM, lá no Estrela da Lapa? Quem foi ao Estrela da Lapa? A logística é a seguinte. Quem chegar no Estrela da Lapa, sexta-feira agora, dia 13, com a camiseta do Ronca Ronca oficial, qualquer uma dos cinco modelos, Golden Sunshine, Cítrica, Sashimi de Salmão, a tradicional e a da Copa, aquela verdinha lá atrás, qualquer uma dessas cinco, tá valendo, até meia-noite, pagando ingresso, seja lista amiga, ingresso com Filipeta, ingresso cheio, enfim, tem que ser pagante. Essa rapaziada que chegar até meia-noite com a camisa vai receber um canhoto, um ticket, que vai para a urna. E na urna nós vamos pensar seis que lá estiverem, que vão receber o que, Nandão? O que, Maurição? Nós temos seis ingressos para Radiohead, Kraftwerk, Los Hermanos, dia 20, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Tá bom, o que mais? Os ingressos estão aqui na minha mão. É verdade, aliás, eu coloquei meio de chavado. Você viu? De chavadinho uma imagem, hoje um tico-tico. Então, resumindo, temos seis ingressos para Radiohead, Los Hermanos e Kraftwerk, dia 20, na Apoteose, para quem chegar até meia-noite com a camisa original do Ronca Ronca, comprando ingresso. E durante a noite, nós vamos sortear esses 6 ingressos. É isso aí. Tá bonito? Quem chegar com a camisa lá na festa recebe um tique, um canhotinho, um número, e esses números 6 serão sorteados. Vamos pra morna, e parece que nós teremos uma lenda da cidade, que isso, fazendo o sorteio. É mesmo, é, falta só a logística de como pegar a figura, tem negócio de helicóptero, não voa lá pra noite. Que loucura. Mas tem uma situação dessa. Tá explicado? Porra, total. Tá bonito? Agora sim. Tá gostoso? Vai, neném. Can you judge a man by the way he wears his hair? Can you read his mind by the clothes that he wears? Can you see a bad man by the pattern on his tie? Well, mister, you're a better man. Or spells. Is this more important than the stories that he tells? And call a man a fool if for wealth he doesn't strive. Condemn a man if your faith it doesn't hold. Say the color of his skin is the color of his soul. Could you say that man for king and country all must die? Ronca, ronca. Well then, mister, you're a better man than I. Ronca, só na Oi FM. Oi FM. Mas que situação, hein? Aí ao fundo, o novíssimo disco do nosso amigo Mark Stewart, produzido pelo mais amigo ainda, Aidan Sherwood. Disco intitulado Edit. E os caboclinhos foram lá atrás em 60 e pouco. Can you judge a man? E pensaram uma música bastante obscura do Yardbirds, que nós ouvimos em seguida. Essa uma aí. Doideira, mano. Doideira é o seguinte: as criancinhas, as seis aqui, os seis ingressos do Radiohead, que nós vamos passar as mãos da nossa torcida sexta-feira agora. Não vai ter nome na porta, até porque a Apoteose não tem porta. Tem porta aquela bagaça lá? Tem avenida, não, né? Tem lugar pra pegar. Não. Negozinho vai sair do Estrela da Lapa com o ingresso na mão. Até porque eles estão aqui. É isso aí. Hein? Então quem chegou agora é o Juboteco. Se você tem um manto sagrado, ronca, ronca. Basta chegar até meia-noite no Estrela da Lapa, adquirindo sua entrada. Você vai fazer parte de um sorteio. Ao longo da noite, vamos sortear seis que lá estiverem com a camisa do Ronca Ron. É promoção para quem veste a camisa. Sentiu o marketing? Ah, garoto. Hein? Eu posso levar minha mãe com a camisa? Lógico. Eu também. Tia Ignácia. É. Desde que vocês adquiram o ingresso. Maravilha. Ah, porra, libera aí, porra, não sei o que, babá. Eu quero faturar três ingressos e... Saquei. De brincadeira. Qual é o caminho da participação da nossa torcida hoje até meia-noite? Estamos ao vivo, hein? Só chegar no nosso site oefm.com.br, selecione Fale Conosco. Depois, Rio de Janeiro, estamos ao vivo, 10h29. João tá por aqui, o Paulo Ricardo Schwinn, acho que é isso, perguntando, ele ouviu o disco do Paralamas, João Barato, perguntou se você pode tocar. Você tocou já a música, né, com o Zé Ramalho. É, tocamos até antes, a outra também. Antes do disco ser lançado, né? Mormaço. Bruno tá perguntando se a gente assistiu Watchmen. Eu ainda não assisti. Não, também não. Nós mostramos a música aqui do Slumdog. Que é um espetáculo, né? Encerra o filme, essa música que nós mostramos. É isso aí. Dá um endereço mais uma vez do OFM, por favor. OFM.com.br. Selecione Fale Conosco, depois Rio de Janeiro. Tem a nossa turminha do Baba Monini Francis aí? Baba Monini Francis? Tipo os caras lá da África? Francis. Ah! Radio Freedom. Radio Freedom. Radio Freedom. Vai, vai, Nando. Vai, baba, tira a gana com bamuno. Vai, tira a sigo, mano. Tira a tatuca. E liba o boco, one. Mas eu vou tu, né? Eu vou te dar. Tá, baba, me liga, Francis. Como bem disse o Nandão, estamos ao vivo em oifm.com.br para toda a galáxia. E no seu radinho, para Belo Horizonte, OIFM, BH 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, Vitória VIX 105.7. Bom, diante dessa promoção com os seis ingressos para o Radiohead, nós não temos nada de promoção hoje, né, Nandão? Ou temos? Pô, você quer mais? Hein? Tô perguntando. Radiohead, a lenda. Radio Freedom. Radio Freedom. Check your eyes, baby. Recognize this the glorious chump to make the verse in the chorus pump. With rhyme skills to be retarded like Forrest Gump. Ontem começou no programa do nosso colega David Letterman a apresentação do U2 durante a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cinco apresentações do U2 lançando um novo disco lá. E é a primeira vez que isso acontece no programa do David Letterman e tenho a impressão que é a primeira vez que o U2 faz isso. De repente, não sei se algum outro artista já teve essa forma de apresentação na televisão, em rede, como é o programa do David Letterman. Ah, tá. Batoré, o negócio é o seguinte, muita gente aqui no site perguntando como adquirir a camisa. Ah. O Bibisucos vende? Não, não, não. Não, não mais. Aliás, agora... um beijo para todo mundo do Bibisucos. Ontem eu tomei abacaxi com coco, 500ml, maravilhoso, garoto. Agora, pra comprar a camisa... Agora não. Já era, nunca, né? Teve. Apenas a camisa... Quando o Bibi lançou a camisa, ela ficou uma semana ou duas ali à venda. A camisa é de grátis. É promocional. Se algum pé inchado, cachaceiro, na porta do Estrelinha tiver vendendo... Um varal? Cheio de camisa. Olha a camisa do Ronquinha. Vai ter, é caô, é paraguaio. Paraguai, né? Então, essa é uma promoção... que caiu como uma vulva para a gente enaltecer a participação da nossa audiência ao longo desses três anos aqui na UFM. Então, realmente, me dá muita alegria poder fazer isso. São seis ingressos para Radiohead, Kraftwerk, Los Hermanos, sexta-feira, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Então, comprar a camisa agora, porra, seria demais. Mas a ideia, a essência, é prestigiar quem... Já esses anos todos. Quem já, não, não esses anos todos, mas quem já estava no Jumboteco. É isso aí. Então, de repente, quem sabe quando Radiohead voltar ao Brasil, ou alguma banda muito importante, Van Morrison passar por aqui, a gente pode colocar no balaio a nova geração com a nova safra de camisa feita pelos nossos queridíssimos amigos do Bibisucos. Um disco que é sempre muito pedido no Ronquinho. Papa, viens comigo la marie, tu es à Zoïsoua, chérie. Daniel Dantas, que foi libertado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu a prisão preventiva. Foi em cano, cara? Tá louco, cara. Mas o Gil, nosso engenheiro de som, o homem responsável pelo que vocês estão ouvindo em casa, pelo radinho e pela internet, foi aqui embaixo pegar o tradicional sanduíche de linguiça dele, que ele toma junto com suco de criolina, né, para ajudar criolina, para ajudar a dissolver criolina a, com a trozófila. E trouxe um convidado, tava passando por aqui e ia ingerir também um sanduíche de linguiça com suco de criolina. Yeah. E mais uma vez no Ronca Ronca, na segunda edição festiva do Jumboteco, nesse mês de março, onde damos com os cornos 3 anos do programa aqui no FM. A lenda, o mito, Bernardo Benegão. Qual é, compadre? Tranquilidade total. Tu não tá com o sanduba, não, né? Não, cara, pô. Sou sempre vegetariano. Opa! Vida é cor e confusão. Não, dá muita alegria ter o Bernardo aqui, né, cara? Porra, se ele soubesse... Bernardo alegria, é uma alegria, né? A alegria que ele coloca no nosso coração, coração do Jumboteco. O Jumboteco tem um coração também, né? Fala em coração, Nandão, tem gente já reclamando, se sentindo injustiçado na promoção, né? Mas é lamentável que a gente não possa dar 500, 400 ingressos Radiohead a quem entrar no Estrada Lapa sexta-feira. Mas a coisa foi realmente exprimida, reduzida, resumida à turma que veste a camisa. E há muito tempo. Então, como a gente está completando 3 anos aqui, a coisa teve um foquinho apertado mesmo. Uma teleobjetiva de 20 milhões de milímetros fechadinho na cara do caboclo. Na cara. Exatamente. Na cara, né? Melhor dizer. E ali, nessa turma que singrou loucamente pelo carnaval no Rio de Janeiro, o que me deixa um pouco injuriado é da gente reduzir tanto ao Rio. Gostaria muito de prestigiar os 4 que estiveram na Orquestra Imperial em Salvador nesse fim de semana. É. Porque também eles podem chegar aqui, né? Isso não tem problema nenhum. Mas a coisa foi afinadinha para pegar essa turma que circula, que vai tudo quanto é lugar, que passa Felipeta adiante, que grita, que berra, que esperneia, que participa. Blá, blá. Não que o nosso amigo não participe, lógico que ele participa. Mas para dar uma alavancada, uma brifada e uma formatada nessa promoção, nós resolvemos priorizar o entorno. O entorno da camiseta. Certo. Bernardo, há quanto tempo você não ouve o Bina Choque? Caraca, meu irmão, acho que eu não ouvi há uns 15 anos, né? Esse é um disco lançado originalmente em 1986. E depois teve uma edição em vinil. Agora, talvez no início dos anos 2000. Você se lembra da formação do Bina? Cara, eu me lembro que tinha um cara que depois até tocou no Cidade Negra, que era o tecladista, né? Que era o Jean-Pierre, clássico, que, pô, anda benzão no reggae. E, putz, eu não me lembro o resto da formação da galera, mas eu me lembro que tem a gente tava falando, tem a metaleira, né? É, a turma do metal é Barrozinho, Paulinho Trompete, Márcio Montarroios. Mas o Obina Choque era uma rapaziada de fora do Brasil. Isso, africana mesmo. É, da turma da matriz. Da colônia africana aqui, que tem pra caramba hoje ainda, né? Muito. Tipo na Lapa, ali você circula ali, certos lugares ali, perto, sei lá, do mercado mundial ali e tal, tem uma loucura, assim, tipo, muita África, muito Angola e muito Moçambique. E a gente faz música também, então, se essa turma estiver conectada ao Ronca Ronca agora, mande seu material, porque a gente toca, como a gente sempre tocou. Mas o Obina Choque, há muitos anos atrás, mais ou menos por aí, 85, 86, eles fizeram um dos shows mais inesquecíveis que eu tive o prazer de assistir no Parque Laje. Alguma coisa parecida, assim, com Farofa Carioca no Borrom, tu foi naquele Farofa Carioca? Sim, uh-huh. Ou então, pra ser uma coisa mais próxima a gente ainda, Chico Science na São Zumbi, na Torre de Babel, em Ipanema, Babel, naquele projeto que a gente tinha do Radiola. Pode crer, foi, naquilo foi foda. É. Então, esse Obina Choque no Parque Laje foi um show, assim, você tinha certeza absoluta, tô falando de 85, 86, quando a Celuloid tava tentando se colocar no Brasil para fazer lançamento de música africana. Enfim, quando as coisas estavam tomando um caminho. Eles lançaram até aquela parada do Bambata com o John Lydon, né? É. World Destruction, que tu tocava direto. Claro. Exatamente. Então a coisa toda era voltada para esse ladinho escuro mesmo. Então o show do Obina Choque no Parque Laje, você tinha certeza que aquilo ali era um negócio muito importante. Que ia, ele representava a verdade do que estava acontecendo naquele momento. Claro. Mandar mais uma vez o endereço do UFM para participação, agora contando até meia-noite com Bernardo Benegão no Jumboteco. Só chegar no nosso sítio virtual ufm.com.br, selecione e fale conosco. Rio de Janeiro, muita gente por aqui, tem gente pendurada na asa, meu brother. Ih, é mesmo? Fechou, hein? Tá de bobeira? Ronca, ronca. New coat, huh? That's nice. Did you buy it? Yeah, right. You seeing that bitch motherfucker again? You know who I'm talking about. That slick back patty with all the gold in his mouth. Don't gotta play me for yesterday's fool. Cause I slap your ass into the middle next week. I'm sorry, baby. That's the rules. I pay the rent as a regular motherfucker. And all you do is suck up food and eat. say what? Oh yeah. For someone who can't stand them TV dinners, you should eat enough of them motherfuckers. Who brought you that diamond ring? Yeah, right. Just when you have a job. You seeing that rich motherfucker again. What's his name? Bob. Bob. Ain't that a bitch? What's he do for a living? Manage rock stars. Who? Prince. Ain't that a bitch? That skinny motherfucker with the high voice. Please. Who do I look like, baby? Yesterday's fool. Don't you know I will kill you now? You're fucking right. I got a gun. You think I don't? Then what's this? Oh, you quiet now. Mm-hmm. Little. Yeah, right. It might be little, but it's loud. Yeah, right. Mm-hmm. Now put that suitcase down. Go in there and put on that new wig I bought you. No. The reddish brown one. Bob, ain't that a bitch? Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Bota. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Nossa. Votaria nele, Bernardo? Porra, meu irmão, Tim Maia é o cara, cara. Tranquilo, né? Aí ao fundo, o Prince, num disco que tem uma história bem louca, obscura e sinistra. É o tal do Black Album do Prince, que ele lançou há muito tempo atrás. E o Prince é genial, né? Ele é sinistro. Ele é um camarada que tem... falou mais ou menos, ó, vai por aqui. Não mistura assim não, pô, pega aqui não. Pega, a frente pega... do tempo em vários tempos diferentes. É, pega mais um pouquinho disso aqui, tá fraco aí, o batelita. Corta. Ele falou assim? Falou. É mesmo? É. Que isso, Bernardão, por onde você tem andado, meu amigo? Pô, cara, tô viajando por aí direto. Agora em janeiro fui na Gringótica lá de novo, foi clássico. Fui fazer uma parada com o Magabô, cara. Mora até aqui perto, ele tem uma casa aqui perto. Um DJ norte-americano, acho que mora aqui também no Brasil. Ele fica entre aqui, gira tipo Austrália, África, Europa, Estados Unidos, loucura total. A gente foi fazer uns festivais clássicos lá em Berlim. Transmediale, que é um clássico lá, pô, muito, muito, muito clássico mesmo. Aí rolou várias coisas. Mas você vai com quem? Dessa vez eu fui já, com o Magabô, que eu fui com o MC dele. Tinha uma turnê do cara, ele me chamou pra ser MC dele da turnê. Fiz um circuito totalmente diferente do que eu faço, e foi clássico, um circuito de parada eletrônica. Pô. Aproveitando o Bernardo aqui, Nandão, vamos mandar uma vibe pra lá de positivo ao nosso amigo Kamal Kassim, que andou não, está passando por uma situação sinistra que resolve com o tempo cura essas coisas, né? É, e o Kassim me disse recentemente que o Bernardo foi o vocalista da Orquestra Imperial. Sim. E que foi, isso, cara? E que foi espetacular. As pessoas não conhecem o lado samba do Bernardo. E ele é, antes de qualquer outra coisa, um cara do samba. Isso é óbvio, né? Não tem nem como disfarçar isso. Essa sua paquera com a Orquestra Imperial vai adiante, Bernardo? Cara, sempre que a galera chamar, desde o início já fiz várias coisas, bem no comecinho da orquestra, quando tava bem no comecinho mesmo. Em todas as fases eu tô por ali, e é clássico exatamente por isso. Dá pra fazer outras coisas que não são o que o nego espera normalmente, sacou? Dessa vez a gente fez um Nelson Cavaquinho, fez um Jorge Veiga. Foi clássico. É. Manda o Jorge Veiga, os caras lá de cima que ficam voando. Quê? Os carinhas lá, atenção, aviadores, não sei o quê, voadores. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Isso é o Jorge Veiga. Tá de bobeira? Clásico, clásico. Esse é o Jorge Veiga, porque ele tinha esse negócio de radioamador. Isso era verdade mesmo. Que foda. Ele dava o sinal pra negozinho se identificar e não encontrar um com o outro lá em cima, né? Claro. Quando um encontra com o outro, normalmente o negócio fica meio esquisito. Olha isso, meu amigo. Esse disco deu uma treta, né? Na época deu uma treta lascada porque ele tipo, usou, tipo, de linguajar. É papo de linguajar. E pô, ele considerou isso como uma afronta à própria gravadora. Ele foi, tipo, como se fosse aquele último disco que o cara joga tudo no ventilador pra sair da gravadora. Assim. O disco não tem nada, é uma capa preta, tem as músicas, é um CD. Tem as músicas no disco e não tem nada na contracapa, não tem a capa. Olha a capa. Mais minimalista essa capa possível. Mas o Bernardão não se atracou com o sanduba de linguiça. Mas essa bolsetinha... Quê? Essa bolsinha que ele anda sempre com ela... Se o baterista faz um negócio meio asfrado aqui, o Prince capa, cara. Baterista, pô, meu amigo, olha, tu tem que tocar, cara. Mas o Bernardão, com essa bolsinha dele, sempre recheada, já colocou no ponto uma das pepitas pra audiência do Ronquinha se deliciar. Qual é a bula, Bernardo? Cara, é isso aí, bom, dedicado especialmente pra galera de Recife, São Paulo, que pôde ter contato com essa banda absurdamente, sinistramente boa. Tinha uma bomba estéreo lá da Colômbia, eles tocaram no Hack Beat, né, vieram pra tocar no Hack Beat lá em Recife, carnaval. Arrebentaram, vieram tocaram na edição de São Paulo também, no Sesc Pompeia, mesma coisa. Cheio, o nego dançando começo ao fim, sem conhecer a banda. Então, tipo, foi uma loucura. E a gente vai ver esse som agora. Foi. Fuego, manténlo prendido, fuego. Oi FM. Ronca, ronca. Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou cara de cavalo, meu. Cara de cavalo. Tá de bobeira, mano. Voltou pra casa e sorriu com um sorriso diferente. Não me abraçou nem me beijou. Disse como vai simplesmente. Ah, eu notei no seu rosto uma tristeza sem fim. Quando ela chegou mais perto de mim, foi direto pro seu quarto e dormiu, como se eu nem existisse. Beijei seu rosto um tanto sem graça, e mesmo assim ela nada disse. Ah, eu pensei, ela deve estar zangada comigo. Mas eu não fiz nada errado, por isso eu não ligo. Naquela noite fria, não consegui dormir. Fiquei pensando no que fazer. Falou de coisas Oi, da filho. Nossa Ei, Deus, DJ. Como é que é o lance aí, cara? Vem Deus, DJ. Bernadão falou de Recife, aí o fundo Mombojó do disco tributo ao Odair José. Vou tirar você desse lugar, tributo ao Odair José. Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em oifm.com.br. Estamos ao vivo. E olha, Nandão, realmente um programa festivo. Já muita gente se manifesta querendo a camiseta do Ronca Ronca para outras promoções, né? Para saírem por aí freneticamente com ela. A turma, nossos amigos do Bibi, Serjão, que faz aquele açaí bacana para você, acabou de ligar. Serjão. Já tomou? Suco de abacaxi com coco? Porra. 500ml? Meu amigo. Tá de brincadeira. Serjão acabou de ligar dizendo que vai levar em mãos a nova safra de camisetas do Ronca Ronca lá pro Estrelinha. Que isso, cara? Sérgio do Bibi? Exatamente. Que isso. Mas evidentemente, são camisetas que serão utilizadas para outras promoções. Já pode ir lá e garantir a sua. Então, informação chegada aos 48 segundo tempo, junto com o CD dos outros, CD do Ronca Ronca, escova de dente do Ronca Ronca, caneca, Diabo 4, novíssima safra de camisetas do Ronquinho. De repente, para uma promoção com o Van Morrison, quando vier. Eu vou te falar que já vai chegar rolando... lá, Bernardão? Vai chegar lá com a camiseta? Não, com a camiseta não, porque eu não tenho, infelizmente. É difícil uma do meu tamanho, toalha de mesa, né? Vocês não fizeram. Isso, cara. Não, você vai chegar com... Então, mas vai rolar. Não, mas, vamos. Mas eu vou lá certo na festa, que essa festa eu sempre perdi. Tem uma curadoria de costura, corte e costura aqui na UFM, que a gente vai fazer. Demorou. Fazer um modelito. Custa mesa, estilo toalha de mesa, tá tranquilo. Tem gente já leiloando aqui, os lances estão em R$350 cada camisa. Tá no eBay? Tá no eBay, Tá, Ronca Bay. Vamos dar uma apertadinha aí, né? Vamos subir pra Bolívia? Vamos, jogo rápido, daqui a pouco a gente volta ao vivo, 11:01. Oi, FM. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Esse é o Paulo Miklos, com a música que dá título ao disco do Odair José. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra distrair. Eu vim em busca do amor. Mandão, como diria o Ferrari, o que diz a ouvintada, meu amigo? Certamente de cabeleira altíssima. É, muita gente empolgadíssima e a única questão aqui são os ingressos para o Radio Dread e o Los Hermanos e o Kraftwerk. Mais que isso, não. Vamos falar da agendinha, não? Vamos falar da agendinha e vamos falar também que a filipeta do Ronca Ronca da festa está no site do Ronca Ronca da UFM. Você pode imprimir, tem todas as informações ali. roncaronca.com.br. Olha, eu precisei do seu carinho. Mostramos o Mombojó. Agora, Nandão, vamos dar uma reverberada rápida aqui no que foi a participação de Fred 04 terça-feira passada. Até hoje comentado. Né? Não, exatamente. E aí, a participação inesquecível dele e a manifestação da nossa audiência em cima da conexão que nós lançamos aos Sete Mares aqui. Uma coisa de doido, realmente. Aquela segunda hora do Ronca Ronca, terça-feira passada, já está disponível no site da UFM para você matar a saudade. Não interessa o que os outros vão pensar. Andando com Paulo Miklos aqui ao fundo nesse disco romântico em tributo ao Odair José, manda um beijo para Marina, senhora Greife, que certamente estará no Ronquinha sexta-feira, dia 13, no Estrela da Lapa. Você sabe que eles ficam dançando, né, na sala, ouvindo o programa. Exatamente. A caneca ali no meio, cheia de vinho. Doideira, né, cara? Marina, Serginho, um abraço grande. É aniversário dela, mano. Ah, estaremos lá daqui a pouco. Aonde? No aniversário, né, cara? Amor existe. Não existe tempo. Agora, a chegada do Bernardão aqui, estamos com o Bernardo Benegão, até meia-noite ao vivo. São essas coincidências que fazem o Jumboteco virar de cabeça para baixo. O Bernardo é morador de Santa Teresa, tradicionalíssimo, convido, centenário bairro na cidade de São Sebastião. E o Rio de Janeiro completou agora, semana passada, 444 anos. E com o Bernardo aqui, eu vou mostrar uma música que tem 40 anos, 44 anos, não é nem tão antiga assim, e que na contracapa do disco tem um seguinte texto que o Nandão vai passar pra gente. Por favor, Nando. Blá, blá, blá, blá, blá. Morro de Santa Teresa, do sambista Erivelto Martins. Erivelto é o autor da música. Conta uma história interessante em sua letra. Santa Teresa é o único morro do Rio de Janeiro onde não há samba. Isso foi escrito em 1965. Que classe. Vai, vai. E isso explica-se, ao contrário do resto do mundo, o Rio é a única cidade onde os pobres moram no morro, nas favelas, gozando de esplêndidas vistas da cidade maravilhosa. Por falta de habitação, famílias pobres invadiram os morros, habitando-os à revelia das autoridades, fundando ali as escolas de samba, seu único lenitivo para as privações por que passam. Mas Santa Teresa, por ter sido habitado antes, graças à urbanização ali iniciada, nunca foi invadido pela classe menos abastada, tornando-se um caso único na cidade. Sentiu, né? Olha a música. Seu tio, de repente, toca aqui, o Meirelles, Bernardo. Sente só. É saxofone. Há um morro na cidade de São Sebastião, onde o samba não vai. Esse morro é o morro de Santa Teresa. Há um morro na cidade de São Sebastião, onde o samba não vai. Esse morro é o morro de Santa Teresa. Sentiu, Bernardão, você como morador de Santa Teresa, como há pouco mais de 4 décadas, que não é nada, pode crer, a cidade virou uma outra coisa. É verdade, verdade. Não, e lá, cara, na verdade que assim, Santa Teresa era considerado um morro por inteiro, né? O bairro inteiro, porque é um morro, né? É em cima do morro. E lá, tipo, sei lá, quem foi pra lá foi um francês. Aí por isso tem aquelas casas bem loucas e tal. E o próprio Morro dos Prazeres é um morro que veio... Tipo, sei lá, de onde eu moro, em Itatiba, tipo, a galera que trabalhava lá, a galera que começou a construir o morro, que hoje o Morro dos Prazeres é mega. E tem até o Etor dos Prazeres, que é de lá, que é um dos grandes sambistas do Rio e tal, loucura total. Pois é, então há 40 anos, Santa Teresa era uma situação completamente diferente. É, só devia ter francês lá em cima. A gente tem falado dele aqui no programa, de repente a próxima promoção com as camisetas do Ronca Ronca utilizar a venda dele ao Brasa. Oh, sweet thing. Modernizar o passado é uma evolução musical. Naye koya, naye koya, namboka ya bato na ebindenge balinga kateo. Chegou agora o Jumbo Boteco. Vamos lembrar que sexta-feira, agora dia 13, o Ronca Ronca Festa volta ao Estrela da Lapa. Uma edição para lá de especial comemorando os 3 anos do programa aqui na UFM. Haverá frenética distribuição de CD do Ronca Ronca, camiseta do Ronca Ronca, escova de dente do Ronca Ronca, CD dos outros aos mais animados na pista. E a promoção especial é: até meia-noite, quem chegar com a camisa original do Ronca Ronca vai receber um canhoto, um ticket, adquirir o ingresso, seja qual for a forma, e participar de um sorteio. Ao longo da noite, vamos sortear 6 desses ronqueiros para faturar o ingresso para Radiohead, Kraftwerk e Los Hermanos, dia 20, na Praça da Apoteose. 6 ingressos para Radiohead, a quem for com a camiseta do Ronca Ronca adquirir ingresso e chegar até meia-noite. Música. Deu um negócio na barriga aí, Bernardão, com o Franco? Que isso, cara. Que som sinistro. Dá negócio na barriga mesmo. É. Muito sério. E agora, no início de abril, vem a segunda edição da Festa Macula. Única e exclusivamente com esses sons casca grossa. Ali na Lapa. Pô, clássico. Vamos chegar lá, levar um. Vamos levar uns disquinhos lá? Pô, seria clássico. Vamos não junto? Tá nem sabendo dessa parada. Que vamos dia junto? Vai ser isso? É, eu acho que é 8 ou 9 de abril, não definiram a data ainda não. Vamos lá, Bernardo. Tô no Rio, tô lá, não. Vamos compromisso junto? Sério. Não, sério. Vamos carregando isso, essa. Carregando disco, vinil. Carregando eu... essa bolsetinha que você leva sempre? Isso aí. Eita. Aí, McGill. Olha o nome do africano, McGill. Que desalvintada, Nandão. Ô, Vapor Barato, o negócio é o seguinte. O Extrato, o Marcos, tá dizendo que vai na festa, coisa e tal. Tá pedindo pro Bernardo botar pra rodar a demo da Juliette. É isso mesmo? É isso? Pode crer. Faz pô, sentido, eu né? Eu não tenho essa parada, eu tenho não que descolar. Selvagem tá perguntando qual é o caô dos ingressos, mas ele não vai estar aqui. Diego Juca pediu pra repetir a promoção, você acabou de falar. E lembrando que Negozinho vai sair com o ingresso na mão. Não tem nome na porta da Apoteose, até porque a Apoteose não tem porta. Mas Negozinho vai sair com o ingresso na mão, mano. E o Leonardo Filippo, ele tem duas camisas, tá deixando uma à disposição pra quem não tiver. E quiser chegar. Mediante qual quantia? Não especificou, cara. Procura o Leonardo Filippo e vamos ver o que vai dar. Bernardão, mais uma das suas pepitas. Aliás, a última vez que você passou por aqui, você mostrou... Aliás, é bom quando o Bernardo vem ao programa que a nossa discoteca aumenta muito, né, Nandão? É, você furta, né? É verdade, Foda, fica ligado, hein? Porque os discos dele, eles se dão tão bem com os meus, assim, e você sente que eles fazem uma pressão pra ficar por aqui, né? Fica ligado, hein, compadre? Não, já ele sabe disso, já tem tempo. Esse do buraco eu tive que, pô, tive que pegar ele na força pra poder confiar agora. Sinistro. E ele queria ficar, o Disquinho queria ficar. Queria, né? É, a capa caiu, o CD rolou. Que doideira, né? Lógico, pô. O cara tá uma companhia do Franco, qual CD que não quer ficar nessa companhia aqui, meu amigo? Hein, Bernardão? Oh, bom demais, meu irmão, bom demais. Essa gravadora externa é clássica. É, clássica. E tipo, o cara ficou por aqui, pelo Brasil? É, então... o Robert, ele é o cara que lança o Instituto lá. Ele é? Em Londres. E, pô, uma vez eu tava tocando lá com o Plant, e fui eu, o Ganja Man, e ele pra ver o Jachaca. Meu irmão, quase morri do coração. Tipo, foi uma experiência única. 4 horas de dub num galpão, cara, com uma picape só botando um disco e acaba, aí um silêncio, ele bota o outro. Tipo, meu irmão, uma loucura. É um ritual, né? É um ritual, cara. Foi uma loucura. E esse cara, e ele era o. Ele era manager do Fela Kuti, né, Robert? Tipo, das é, tem mais história que o Aldir, né? Ficou aqui pelo Brasil muito tempo contando essas histórias. Clássico. Vamos cair então aqui nesse disco que você separou pra mim. Então, esse aí, pô, é o Buraca Sound System, Buraca Som Sistema, na verdade. Lá de Portugal, conexão Portugal-Angola. E o que tá pegando absurdamente, os caras misturam parada eletrônica europeia com Kuduro, que é uma parada angolana, seríssima. E vocês vão ouvir agora o Ege. É isso. Chama Kalimba o nome dessa música. Esse é nosso, Nandão. Vai tocar lá sexta-feira. Quando eu entro, o foco se move. Talento aqui chove. Claro que o povo me ouve. Sou pangoloso, tô com a buraca, abro fronteira. Não digo lixo, nem digo asneira. No microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cubiça, mas é o povo que te feitiça. A pong no beat capricha, porque sou rara, tipo velvicha. Sou mesmo eu, a dama gancho muito agressiva. Me derrubar, nem como a cumba, sou criativa. Que riqueza musical fora do comum, essa que nós possuímos, graças a Deus. Pressão, hein, meu amigo? Que desouvintada, Nandão. O Vinícius Bonfim tá pedindo pro Bernardo comentar como foi o especial Bezerra da Silva. Como é que foi a onda, se foi legal, não foi, etc. Cara, foi bicho, a gente fez há muito tempo, na verdade. Esse especial demorou a ser lançado, né? Tem umas tretas de lançamento, não sei o quê. Faz 2 anos já, mais ou menos, que a gente fez. 2, 3 anos. E foi classe. Teve 2 bandas tocando. Uma foi o Instituto. E outra foi os caras que tocavam com Bezerra. Né, 2 partes e tal. Uma parte misturando coisa nova, outra tradicional, clássica. E foi clássico, assim. Foi, pô, muito, muito, muito maneiro mesmo. Pra mim foi felicidade. Cantar Bezerra é uma brincadeira, né? É, não, pô. Diversão total. É um mestre, né, cara? Sempre foi. Muito bom. Sempre tirava. Minha primeira ligação com o samba foi Bezerra da Silva. Foi dali que eu fui pra todo o resto, né? Outra coincidência no programa de hoje. Rafael Velasquez, rapaz. I said it on my mind, but what do you mean? Vai cantar junto, Nando? Agora sim. Hein? Santos tirou isso aí, cara. Essa aqui é a situação. Vamos ouvir mais um pouquinho do Shine Head. E essa não é a versão dub. A versão dub é tipo já chato. É isso aí. O programa não é a trilha que nós vamos mostrar sexta-feira, mas tá passando por ali, né? A young boy once asked, when will I grow up? When will I see what grown-ups do see? In his fight to... Essa é a versão clássica do Shine Head. Diga. Tá aí uma boa ideia pro pessoal do Easy Star, né? Fazer um... Yeah. Puta, seria foda. Hein? Né? Só Michael Jackson. Puta, seria, visão. Seria absurdo. Essa até eu ia fazer, meu irmão. Nandão, Nandão vai ser o produtor executivo. Essa é uma edição em vinil. E um vinil que essa semana eu recebi um e-mail perguntando se ele já foi passado para CD. Infelizmente, ou não, Bernardo Bazier, ele nunca teve a sua edição em CD. Trata-se do disco Funkin' Reggae, que era a festa que eu fazia em 1985. Clássico. O vinil lançado em... Bernardo tá chorando agora. Esse é clássico. O vinil lançado em 1986 pela finada RCA. E coincidentemente nós temos o Bernardo aqui, que foi testemunha ocular desse momento, com muitas outras almas que estão ouvindo Ronca Ronca agora. E esse disco, como eu tô falando, ele nunca foi editado em CD. É um vinil que foi fabricado em 1986, em junho de 86. A festa aconteceu em 84, 85. Passou por alguns lugares, na Barra, antes da Barra ser o que ela é hoje. É verdade. Ali no Mistura Fina, enfim. E olha, Bernardo, você, por estar aqui, coincidência, como é o texto da contracapa desse disco lançado em junho de 86, Funkin' Reggae, a festa. Começava assim: surgiu em meados do ano passado, com a vontade de mostrar um tipo de música pouco divulgado. Não que o reggae, ou muito menos o funk, não fossem conhecidos. O que queríamos era mostrar tudo, os dois somados a todos os outros estilos, Sunny Ade, Tim Maia, Stones, Bauhaus, Sam Cooke, Turecunda, Jorge Ben, Salsa, Soca, Samba. No início deste ano, a festa recebeu o reforço de quatro amigos que já vinham remando no mesmo barco. Foi a festa especial de lançamento do disco, que os Paralamas estiveram lá comigo, B. Ribeiro, Herbert e João Baroni e José Fortes. Aos poucos, as ideias da festa, que nada tem de novo, se espalharam para todos os lados. O bolo cresceu e passou da pista de dança para 12 polegadas de acetato. Enfim, esse é o disco Funkin' Reggae. É demais. Que traz o seguinte cardápio: Maxi Priest, Shine Head, Ralph Masekela, músico sul-africano aqui ao fundo. Prince Charles and the City Beat Band, Houdini, Miss Spliff com UB40, Big Youth, Tapa Zuki, Gil Scott Heron e fecha com This Is Not A Love Song, do Public Image Limited. Isso é junho de 1986, né? Sério. show, hein? Você não trouxe um lance aí também, meu camarada? Daquele. Com relação àquele Michael Jackson? Do Rei Joe Dreadnought? Ah, o Rei Joe Dreadnought, sim. Aqui, o. Diga lá. Bombeiro, o negócio é o seguinte. Cristiano Ottoni tá perguntando: Bernardo, cadê aquela gravação? Você, Curumim e vários outros com o Tony Allen? Ah, não, Curumim não tava ali. Esse é um que a gente não conseguiu lafrar dele. Ele fez um jogo duro, fuderoso. É, não, ele não vai trazer. Pô, deixa nunca. Aí, Bernardo. Ah, não sei o que. Essa velho não deixa ainda. Ah, mas, pô, tá preso ainda nesse esquema? É, tá preso, mas vai rolar. Esse ano a gente vai lançar essa parada. Ah, tá. Na verdade, sou eu. Quer dizer, Curumim não tinha como, porque a batera era o Tony Allen, né? O mestre. Então, sou eu, o mestre, o Tony Allen, o Catatal. Catatal, o Júnior Areia, do. O Catatal do Cidadão Chegado. Uhum. O Júnior Areia, baixista do Mundo Livre, que Areia. É tipo o cara de Afrobeat no Brasil, tipo o cara que mais sabe de Afrobeat no Brasil. Pô, tocar... manda 04 aí. Tocar Afrobeat no trânsito. 04 no trânsito. É, essa do. Agora. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. Foda que tu prestando atenção no trânsito aqui. Viu, o cara é consciente pra caramba. Ô, Bernardo, vai explodir, maluco. Chama a brigada, ele vai explodir. Ele é consciente pra caramba. Ele vai explodir. Prestando atenção no trânsito. É brincadeira. Mas olha só, outra coincidência monumental dessa segunda edição festiva do Ronca Ronca pelos 3 anos aqui no FM. Temos Bernardão aqui. O e-mail que eu recebi perguntando pelo disco do Funk and Reggae, que traz toda essa, né, essa essência do programa. Sexta-feira, dia 13, o dia da festa, o que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro de mais importante, meu amigo? Tira a festa, tira o que eu soube hoje que vai ter alguma coisa bacana também na sexta. Não, enfim, sempre tem alguma coisa interessante acontecendo. Sabe o que é, maluco? O quê? Túlio, a lenda, um dos nossos ouvintes, símbolo, o cara que chegou pra mim há 2 anos atrás, quando nós lançamos o livro dos Paralamas, lá na FENAC. Não, foi na Travessa ali. Siciliano. Travessa ali do Shopping Leblon. Já falamos todos. Chegou com a senhora mãe dele e falou: você é o Maurício, sim. Porra, eu quero te dizer que você salvou a minha vida. E é nosso ouvinte, toda terça-feira, tem o blog dele, um cara que pesquisa música, curte música, e não tem 18 anos, tem 16 ou 17 anos. Quando ele vai ao Ronca Ronca, ele tem que ir com a mãe ocupar, isso não entra. E já entrou, sem a genitália, sem a genitora dele, é isso, e criou uma... Chama a brigada, bicho. Tá deitado, né? O Túlio tá aqui oferecendo a camisa R$400. Olha aí, ó. O clássico. Nossa. Mas aí o que acontece? O Túlio vai estrear, pelo menos para o grande público, como DJ. Aonde? No Clube do Vinil, no Sebo Baratos da Ribeiro, que acontece quinzenalmente. Olha só. A partir das 20 horas, na sexta-feira, dia 13. É isso aí. E aí ele vai acompanhado por quem? Quais são as seclas, os assessores? Quem? O pai e a mãe. Que isso, cara. Amigo, tá na bula que o Maurício, meu xará, DJ Ácaro, da Baratos da Ribeiro, oficializou. O Clube do Vinil é uma dessas resistências que nós temos no Brasil à pasteurização, né, à massificação, todo mundo pensando igual. Lá não. Lá as pessoas têm um outro tipo de pegada com esse negócio de música, da cultura da música, dos periféricos, enfim. O Maurício Xará leva esse negócio muito a sério. E na sexta-feira, dia 13, o Túlio é a estrela do Clube do Vinil. E o Maurício me mandou hoje as sessões que eles já gravaram por ali. E acontece de tudo, é mais ou menos que nem um ronca-ronca. O cara passa com uma guitarra, leva um som, o outro passa com uma flauta, leva um som. E num determinado dia do Clube do Vinil, aconteceu isso aqui, ó. We're playing at Cine Lapa. We love to boogie. We do. One more. Okay, Declan, play the bass. Do you guys like a band called The Talking Heads? Yeah? And I want you all to help me with the high notes because I'm a baritone. All right. Isso é ao vivo, tá? Lá na, no seu Barato da Ribeira. Orientação total, meu amigo. Só um detalhe. Não, mas esse é o Maybe in the Wilders. Aí o Xará faz o seguinte: Maybe in the Wilders é uma banda de Nova York. Sente só, Bernardão. Que estava de férias no Rio e que passou pelo sebo casualmente num dia em que, coincidentemente, era o dia do Clube do Vinil. Perguntamos se eles queriam plugar seus instrumentos e mostrar o som, mostrar seu som. E eles toparam. O baterista Pete, que é brasileiro, ficou no banquinho porque não havia equipamento para ele batucar. Um baixista carioca que estava por ali, de bobeira, improvisou e deu uma força para os guitarristas Greg Campbell e Declan Collins. Foi isso aqui, ó. Que foda. Hein, Bernardão? Ronca, ronca total, né, mano? Meu preto, diga lá. O Clube do Vinho é na quinta-feira, dia 12, não na sexta. Ah, é? É. Então é quinta. Então, quinta, dia 12, depois de amanhã. É, com certeza, o evento mais importante do Rio de Janeiro na quinta-feira. Oh, yeah. A estreia de Túlio como DJ com assessoria de pai e mãe. Eu tava preocupado que o Túlio não poderia ir à festa por causa desse negócio. Pronto. Que doideira, hein? Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on me. Rapaz, a situação é a seguinte: faltam 15 minutos pra acabar o milho com a pipoca, é isso mesmo? Oi. Que pariu, cara. Take a load off, Benny. Agora, será que alguém identificou que banda é essa? Esse é um clássico: The Wait, The Band. Gravado todo mundo, até Bernardo Benegão gravou. Agora, a banda que fez essa versão em cima da original é essa aqui, olha. O disco já lançado no Brasil. Você sacou quem é? Tu é foda nesse negócio. Tu sacou quem é? Sim, sim, sim, sim. É mesmo? Com o The Band, tu sacou? Pô, tu é sinistro, hein, Bernardo? Esse é um show que eu queria ver muito. Porra, tu é foda. Não dá pra fazer cabra cega com você, cara. Esse é o disco do The Wizard. É. Influência brutal dos irmãos, né? Influência bruta dele. Não, mas tá acabando o programa, mano. Vamos falar da Augusta lá, não? Vamos lá, São Paulo, na veia. É, aí sim, sexta-feira, dia 13. Strictly Weekly Download System. Lá na festa da Paulistana, no Java. Músicas netas, Creed Ballhead, Strictly Vicky, Bruzan, DJ Mestre Yellow, cara, deixa eu ver. Zan Run, Soul Club na Rua Augusta, 11 horas. Tá gravando, Dil? Tá gravando, né, Dil? Sim, Roll on Fire. Dá a planta aí. Então, o negócio é o seguinte, cara. Essa festa aí do Java, lá no Holy Club, na Augusta, na parte, sem ser a parte infernal da Augusta, do outro lado, é a festa mais clássica de dub do Brasil, assim, mais antiga e tal, que todo mundo toca lá. Inclusive, o Adrian Sherwood tocou lá. Foi clássico. Foi o Yellow Pink então, que trouxe. Exatamente. Aí, pô, foi clássico. A gente, pô, foi lá com o Iuca em São Paulo. Foi uma loucura. Aí, agora vai ser o Victor Rice, que é o cara, um dos mestres da cena de música jamaicana de Nova York. Ele tá envolvido em todas as paradas, inclusive no Easy Dub All Star, que fez o Dub Side of the Moon. E o Radio Dread também, né, cara? O Radio Dread, esse que tá entrando agora aí. Esse som agora com Horace End, né, cara? Que é um dos mestres do reggae, pô. O cara que o Massive Attack pegou pra ser o vocalista. E veio, o Brasil, né? Exatamente, assim. Demais. Uma noite junto com o Kraftwerk. Exato, nossa. Porra, que legal. Hein? Caiu essa ficha agora? Depois do Kraftwerk. Foi. Oh! Ronca, ronca. Então, você como gestor de tecnologia da UFM, será que não aconteceu algum negócio de tempo correr mais rápido hoje, não? Sei lá por quê. Cara, acabou o programa, mano. 10 minutos. Temos um encontro sexta-feira, dia 13, com a presença confirmada de Túlio, pai e mãe, no Estrela da Lapa, festa Ronca Ronca, voltando ao Estrelinha, pra gente comemorar os 3 anos do programa aqui na UFM. E é bom lembrar que... coincidentemente, já comentei isso aqui, o Bernardo também é testemunha ocular e auditiva da história. Ao longo desse voo do Ronca Ronca com seus alguns nomes pelo dial, nós sempre, curiosamente, cumprimos períodos de 3 anos. Foram 3 anos no Fluminense, 3 na Globo, 3 na imprensa, 3 na Panorama. E agora, já comentei isso aqui, nós já batemos, isso já não existe mais pro Ronca Ronca. Nós já chegamos a 3 anos na UFM, que somados com 1 ano e meio da Rádio Cidade na mesma frequência, 102.9, aponta 4 anos e meio... ininterruptamente. Com um leve intervalo quando a Oi chegou assumindo a frequência 102.9, que era da Rádio Cidade. Sei lá, acho menos de 1 mês. Não. Então nós temos 4 anos e meio seguidos com Ronca Ronca, pela internet e pelo rádio, pelo seu home teacher e pelo seu radinho de uma pilha apenas melada, de preferência que pega, que o som vem mais Jamaica, né? Então as razões pra gente comemorar sexta-feira são muitas, porque o chororô, Bernardão, é sinistro, não tem rádio, é verdade, é verdade. Não tem programa, a música não rola, a música não roda, é uma coisa idiota, as rádios emburrecem, as rádios são jabazeiras, o rádio acabou, o bagulho forte é a internet, mas a internet você não pega com pilha. Né? O cara lá na casa sempre, onde, sempre fala isso, do cacete, sempre fala isso. O cara não tem internet. E a gente sempre agradece aqui a quem sintonizou, a quem participou, mas sobretudo a quem nos ouviu e não pode participar do programa. Não tem internet, não tem... tá em outra, mas está sintonizado no Ronca Ronca. Ou não quer, simplesmente não tem interesse em participar, mas está colado na gente. Então isso é um negócio muito sério. Não, e quando... Já era sério na época que tinha, pô, Fluminense com tudo, né? Hoje em dia é seríssimo, muito mais sério. Muito, o bagulho é muito neurótico, é neurótico mesmo. Nós estamos falando ao vivo para 10 cidades. Para Uberlândia, para Santos, para Ribeirão Preto, para Recife, para São Paulo, para Belo Horizonte. Enfim, o negócio, o Jumboteco galga parâmetros a cada terça-feira aqui. Então nós temos uma razão fortíssima para comemorar tudo isso que eu sempre digo. Nós não estamos aqui de bobeira. Nós somos representantes dessa rapaziada. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Né? Tem um monte de gente... disposta a fazer programa, disposta a assumir alguma coisa. Mas, ao longo desses anos todos, a gente conseguiu manter a pipa no ar. Outros tentaram e não conseguiram. A gente, por uma razão que eu não sei qual é, o Bernardo qualquer dia vem aqui e explica isso, a gente conseguiu manter a pipa voando e cada vez voando mais alto. É verdade. Então, na sexta-feira, nós temos esta razão, sobretudo, para a gente comemorar. E como eu disse no início do programa, nós temos esse foco afinadinho em cima das pessoas que literalmente vestem a camisa. Me desculpe, peço 1000 perdões a quem não vai poder participar da promoção com os 6 ingressos do Radiohead. Mas como o Serjão do Bibi já ligou dizendo que uma nova safra de camisetas está chegando sexta-feira no Estrada lá, vá! Escolhe a sua camiseta, Van Morrison vem aí. É verdade. De repente o Diz Mary Chain volta ao Brasil. De repente a gente faz uma promoção com o Bernardo Benegão. Então, a história é essa. Lamentavelmente, para quem não puder participar da promoção, fica a esperança de uma próxima. Porque nessa sexta-feira, dia 13, a gente vai beijar a boca da nossa audiência fiel pra caralho. A torcida mesmo. Exatamente. Então, quem chegar ao Estrela da Lapa com a camiseta do Ronca Ronca, comprando ingresso, até meia-noite, vai participar de um sorteio e nós vamos dar 6 ingressos para os sorteados, que vão sair de lá com um bagulho no bolso, cara. Isso aí, né? Fala, Bernardão. E esses estão rolando aí, Kraftwerk. Yeah. Diga lá. This is Dub Revolution. Music to rock the nation. Não, o que diz a ouvintada? É, o Vinícius Bonfim. Cara, a verdade é a seguinte: posso falar? Tá rolando um mega leilão aqui nessa porcaria. Todo mundo vende. Eu vendo minha camisa, eu empresto, eu alugo. Eu não sei se isso vai dar certo, não, hein, malandro? É, não vai dar certo. Mas a ideia é essa, né? Tem um chacrinha aí, cara? Chacrinha? Guerreiro, né? O velho guerreiro. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Você não aguenta mais. Logo, logo vai mudar. Ah, esses móveis de lugar. Você vai organizar a casa toda, tudo vai mudar. Em todo canto, tudo vai brilhar. Você vai se renovar e vai respirar melhor. Você vai improvisar e rodando ao redor, o mundo todo, tudo vai mudar. Em todo canto, tudo vai brilhar. Onde você encosta, tudo vira luz. Você assopra, venda e me conduz. Onde você encosta, tudo vira luz. Essa pode ser uma frase boa para os nossos amigos do Bibi criarem uma nova camiseta. Onde você encosta, tudo vira luz. É o que a gente pode falar da nossa audiência. Yeah. Por ela, nós estamos aqui esse tempo todo. E com ela, a gente espera comemorar esses 3 anos do Ronquinha. Sexta-feira, no Estrela da Lapa. Aqui ao fundo, os outros. Mas, talvez essa seja a música mais nova, no sentido assim, da frescura, do frescor, vamos dizer assim, da canção, da gravação. Acabou de sair do estúdio, produzida pelo Lucas Macedo Brasov. Os outros estarão no palco do Estrelinha sexta-feira com a gente. E fizeram a gentileza de enviar essa música. Onde você encosta e vira luz. Sabe bem como. Acabou o programa, hein? É, parece que sim. Boing, boing, boing, tchá. Boing, boing, boing, tchá. Boing, boing, boing, tchá. chum, boing, boing, boom, chuck. Boing, boing, boom, chuck. Ping, boing, boing, boom, chuck. Chuck, chuck, boing, boing, boom, chuck. Chum, boing, boing, boom, chuck. Ping, boing, boing, boom, chuck. Bernardão, tu vai lá sexta-feira então, né? Bom, tô lá. Esses certo, discos tô lá todos certo. Que você trouxe serão tocados lá e claro. Vamos agradecer a sua eterna presença no Ronca Ronca, já tem tempo isso? Tem tempo não, eu tenho que dizer que eu me identifiquei muito com essa história do moleque, cara, porque foi a época que comecei, 16 anos foi a época que comecei, pô, tô com 35 agora. Com Túlio, com Túlio. Então, é. Tipo, basicamente tô aí 19 anos ouvindo... É, todas as encarnações aí do programa. É e, verdade. Pô, é muito clássico. Não, e isso é... Junto com aquela frase célebre do Gomes, garçom do Bar Lagoa. Sei. Qualquer dia eu conto aqui, você sabe qual é. Essa frase vai estar em algum lugar. Um belo dia. Maurício, você salvou a minha vida. Túlio. Beleza, terça-feira a gente volta ao vivo. Obrigado à participação, obrigado a quem ouviu. Sobretudo a quem não pode participar do programa. Obrigado a quem participou. Sexta-feira a gente cruza os bigodes. Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo, tchau. Bernardo, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e sua amizade. Tamo junto e misturado. Tchau. Vamos nessa. Perdeu o CD, mano. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.